Projeto X Podcast. いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こ う。Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje iremos falar de um tema bem interessante, um pouco estranho também, né? Mas faremos por um motivo bem especial, certo, galera? Sim! O Projeto X Podcast está participando da Corrente de Reviews, que é uma ação da blogosfera Otaku, onde um site, um canal, indica alguma obra de anime ou mangá para outro site, e este tem que comentar sobre esta obra. A Corrente de Reviews já está em sua terceira edição, e o Projeto X Podcast decidiu participar também dessa ação. Ué. Iremos fazer no formato de podcast. Olha que legal. Oh yeah, uma review podcast. É um pod review. Pod review. Oh, yeah. Nossa, cara. Que merda, cara. A obra indicada para a gente foi o anime Bakemonogatari. Então, por isso, ó, se preparem para um podcast bem legal. Aqui é o Seiji, e eu não gostaria de ter uma namorada como a Senjo Gahara. Pelo amor de Deus. Porra, não, peraí. Aqui é o Mugi, e eu gostaria de ter uma namorada como a Senjo Gahara. Caraca, o Mugi, ele tá muito na seca. Caramba, Mugi. Caralho. Isso é desespero, Mugi. Muito. Mano, é tipo perfeição, velho. Sei lá. Perfeição? Perfeição aonde, cara? Ela ficaria falando toda hora, se contestando você todo momento, cara. Porra. Ô, Mugi, desde quando você é sadomasoquista? Ah, você nem sabe, velho. Nem te conto. Caraca. A gente pode parar por aqui? Eu não quero ir mais. Eu não quero saber onde isso vai levar, gente. Ai, ai. Na verdade, a minha apresentação ia ser... Cara, aqui é o Mugi. E se eu gostasse da Senjo Gahara, eu ia ser meio sado. Só que aí, tipo, como o Sage já embolou... Na verdade, você seria Mazo, porque sado é que gosta de... É, Mazo, exato. Enfim, tanto faz. É, você entendeu. Whatever. Não, para, cara. Para, não vamos pra esse caminho, não. Que papo é esse? Enfim. Caraca. Vocês entenderam. Aqui é o Jin e o Suage tá certo. Suage. Ô, Jin, você errou meu nome, porra. É, opa. Engasguei. Você fez de propósito. Cara, que merda. Bom. A intenção era boa, cara. Pois não, eu entendi. Eu tinha pensado em fazer alguma coisa assim, mas não ia funcionar tão bem se não tivesse combinado. Bom, aqui é o Cabeça, e se Bakemonogatari viesse pro Brasil, ele deveria se chamar Muito Estranho Gatari. Muito Estranho Gatari. Caramba. Na verdade não, porque Bakemono é monstro. É que ele pensa que as traduções do Brasil de título são sempre 100%. Não, na verdade isso ficaria assim, Bakemonogatari com o título, Monstrinhos da Pesada. Uma história muito louca. Ou se o tradutor fosse ruim, ele ia falar bobo, qualquer história de bobo, trocar com baca. É história de bobo. Caramba, viu? Bakemonogatari, cadê? Baca. História de sobre idiotas. Idiotas, né? Seria eu todo o capítulo. Seria um Mugi Monogatari, aí Mugi sim. Monogatari, quero ver isso daí. Final da primeira sessão seria o Mugi pulando no X. Porra. Enfim, vamos começar esse podcast, já começou maluco, bom. É. Bakemonogatari é um anime transmitido em 2009, ele teve 12 episódios transmitidos na TV e mais 3 episódios lançados na internet, totalizando então 15 episódios. Esse aqui é um anime feito pelo estúdio Shaft, e se você ver bastante animes do estúdio Shaft, você vê aquela coisa maluca, cara, ultimamente. Nossa. Aquele LSD, tipo... Aquele psicodélico. Uau. Estranho, aquela arte estilizada total. E aí, Bakemono não foge da regra, não. É um ótimo exemplo, cara, desse estilo de animação maluca que ele botou, né? Ainda mais com esse diretor, assim, o Akiyuki Shimbo também. Esses dois juntos, caraca. Caramba! Eles fizeram o Sayonara Zetsubou Sensei, Arakawa Under the Bridge, Nisekoi, Maria Rolik, cara. Caraca, até uma doca também, se você pensar assim. Ah, o Negima. Mas... Negima. É Shaft também. Ah, mas Negima, o anime do Negima não fez sucesso, então a gente joga pro debaixo do... É, mas se pensar, o Sayonara Zetsubou Sensei, ele fez um sucesso, cara. E ele tem esse início mesmo de que você vê em Bakemono também. Aquelas coisas estilizadas de arte, aqueles quadros malucos, aquela animação, aquela luz, aquele jogo de cores estranhos. Falando em quadros malucos, eu quero saber se alguém até hoje assistiu Bakemonogatari inteiro, pausando todas as partes negócio que tem as falas e letras e palavras. Eu tentei. Eu fiz. Eu tentei também. Quando chegou no terceiro episódio, parei. Não, eu fiz a série inteira. Caralho. Não vou dizer que, nossa, né, mudou muito. É isso que eu queria saber. Foi melhor a obra? Você entendeu, mas... Eu vi todos assim. Olha, tem algumas diferenças sim. Porque tem algumas das falas, se traduzidas corretamente pelos fansubs, elas mostram eles, alguns pensamentos dos personagens. Então, dá uma aprofundadinha. Mas mudar realmente a sua compreensão geral da obra, não. Eu percebo que... Porque as mensagens, elas ficam na tela, as frases, por quesito de quê? Um segundo e meio, mais ou menos? Não, menos. Não, uns 4 quadros por segundo. É frame? É coisa de 4 frames. Nossa. Não, e às vezes são 5 linhas de texto. É! Porra! Cara, tá de sacanagem. Esse é um jeito bem legal de se compactar uma história bem, uma novel lá, e botar tudo no anime, num episódio inteiro. Nossa. Eu queria saber se eles colocaram alguma mensagem subliminar nessas histórias aí. Mas... Com certeza, Mugi. Só que como você não é japonês, você tá seguro, tá bom? Tô de boa. Tá tranquilo. É, mas isso é uma característica do Shaft também, né? Ele sabe trabalhar com um orçamento bem moderado. E por causa disso, ele conseguiu fazer uma coisa bem legal. Conseguiu, acho que, absorver muita coisa da novel. Muita coisa que tava escrita na novel pra botar nesse episódio. Ainda mais usando esse recurso maluco, né? De botar quadros por segundo, assim, de textos assim, grandes ainda, né? Então você fica lendo, assim, economiza tempo pra caramba. E fica, gera uma coisa muito legal. Uhum. O Bakemonogatari também é interessante falar que ele pertence a uma série de light novels, né, Odin? Sim. Essa série de light novels chamadas de Monogatari, que é escrita pelo Nishio Isin, ilustrada pelo Vofan. Só que nem todas as que ele escreve, que tem o título Gatari, é dessa linha. Que ele tem mais também, que é fora dessa linha. Não, o Nishio Isin também, além dessas obras Monogatari, ele também escreveu o Katana Gatari também, que é uma... virou anime também. Sim. Que é respeitado. Que na primeira vez eu achei que era do mesmo universo, mas tem porra nenhuma a ver. É, então, não é do mesmo universo. Termina com Gatari, né, mas... Eu achei que, tipo, era continuação. Vamos indo. Não, vamos se você pensar junto. Bem, se você pensar bem, até pode ser do mesmo universo, só que muitos e muitos anos antes. Porque, mano, tem bizarrices tal qual, né? Mas não bastasse esse cara escrever os Monogatari e o Katana Gatari, o filho da mãe ainda escreveu o Medaka Box, cara, que eu não gosto, na boa. Ah, mas aí ele já é pra outro público, né? Então, ele fez um mangá, ele é o mangaká do Medaka Box também, cara. Assim, tá bom, vai, as obras legais, maneiras, mas eu não gostei dessa. Mas tudo bem, tem gente que adora, né? Eu não posso fazer nada, infelizmente. Mas ele escreveu mais coisa, não escreveu também? Ele tem novelizações também, né? Tem uma do Death Note, Jojo, do Holic também. É, então, eu sei que ele escreveu Jojo, não é? Eu tinha ouvido o nome dele em Jojo. Tem uma, Jojo Adventure Over Heaven, de uma novelização que foi lançada em 2011. E outras coisas pequenas também. Mas grandes obras dele são os Monogataris e o Katana Gatari. Esses sim são os mais interessantes pra falar desse cara, né? Com toda É legal que essas coisas originais dele é que assim, ele é um cara muito foda em diálogo. Tipo, assim, ele é especialista em fazer coisas baseadas em diálogos. Então, tanto o Bakemonogatari quanto o Katana Gatari, a não ser o Medaka Box. Acho que o Medaka Box não muito. Não, Medaka Box não. Então, mas essas coisas mais originais, você vai ver que ele é baseado bastante em diálogos e é muito fluido o diálogo deles, que é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Na verdade, assim, eu acho que ele tem uma estrutura de diálogo muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver por aí. Primeiro que ele tem muito pouco diálogo expositivo, que é aquele diálogo que te conta, sabe aquele diálogo você pega do shonen basicão, o professor Sim. que conta toda a história de como funcionam os poderes. Pelo contrário, você tem que ligar muita ponta em Bakemonogatari pra conseguir entender. E ele tem a questão também que assim, ele trabalha diálogo, não só o diálogo que dá andamento realmente aos fatos do roteiro. Ele tem diálogos que, cara, são bobos, mas são diálogos reais, são duas pessoas discutindo uma besteira. Que constrói o personagem. Exatamente. É que assim, a gente tá acostumado a séries que sempre a gente tá esperando o que isso vai desencadear na cena seguinte pra questão mais de ação, de fluidez de história. Mas o Bakemonogatari, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Ele pode ser considerado mais lento, não é bem esse o termo, mas ele é um pouco mais lento no desenrolar dos acontecimentos dos episódios, porque aquele diálogo na verdade ele não tá ali pra te dar a próxima cena, mas pra construir a relação de dois personagens, por mais sem sentido que possa ser aquele diálogo. Ele é um pouco mais truncado, né? Você parece que ele vai avançar, mas ele para, ele volta, depois ele continua desenvolvendo. É uma coisa meio assim, só né? Que não fica estranho. Ele consegue fazer tudo isso de um jeito que não fica estranho. Eu discordo, porque Bakemonogatari é inteiro estranho. Mas do começo ao fim. Tudo. Mas ele é um bate-papo muito de coisas circunstanciais, daquele momento, daquela situação, que leva esse efeito sobrenatural, porque tem uma causa familiar, uma causa assim assim, de remorso, de estresse, etc, etc, etc. Então é muito legal como ele tenta desenvolver todo esse papo, assim, meio estranho, meio psicológico. Eu lembro muito do episódio, acho que é o primeiro, é o episódio que aparece a Sandy O'Gahara. Não, a Mayo. Mayo já aparece no segundo caso. Então, aquela cena do que eles estão no parquinho. Cara, se você for parar pra ver, aquilo demora muito pra se desenrolar com os diálogos muito malucos, mas que você entende meio que, sabe, aquilo lá tá construindo pra você, personagem, mas aquilo ali não, sabe, se você tirar aquilo, ele não vai fazer quase mudança nenhuma no plot daquele episódio. Tem uma história de celular, no plot, não sei o quê. Não, mas, velho... Não, o que eu tô querendo dizer é que, assim, é... É importante esse diálogo, por menos importante que seja, esse diálogo é importante. De uma certa forma, sim. É, mas, assim, são diálogos que se você tá esperando alguma conclusão daquilo, esquece. Aquilo não vai te dar um fechamento. É isso, pronto, agora aprendemos a lição de hoje, crianças. Não, entendeu? Não vai fazer porra de sentido nenhum. Negócio de celular, liga. E é engraçado até, porque a série, ela também, eu ouvi dizer, não sei informar com precisão, de que Bakemonogatari teve muitos problemas técnicos. A equipe teve muito problema financeiro, o pessoal que tava trabalhando na questão de animação e na produção teve muitos problemas. Então, o Bakemonogatari, ele é meio estático em alguns momentos por conta disso, por problemas técnicos. E ele consegue quebrar isso muito bem. Ele te coloca, às vezes, nos planos diferentes, numas animações. Enquanto você tá lendo aquele diálogo, às vezes ele muda, sei lá, tem uma hora, até no primeiro episódio mesmo, que ele tá puxando a... Ele tá conversando com a Seiji Ohagahara, andando, não tem nada, e ele muda, de repente, tem a imagem dele, aí a cabeça dele explode, aí fica tudo cheio de fumaça, e, cara, sei lá, entendeu? Funciona pra você não precisar ficar mantendo aquela... Não ter que animar. É, pra você não ter que animar... não ter que animar. E nem ter que ficar deixando aquela animação repetida, sabe? Aquela coisa tipo Cavaleiros do Zodíaco. Ah, é verdade. E só mexe a boca, que é a mesma, é todos eles parados e só mexe a boca, pra não ter que... Eu achei que você ia falar dele subindo a escada. Pode ser também a mesma escada pra sempre. Caramba, pra viu? Sempre. É, então. Olha, por isso fica o conselho, crianças. Se você estiver com sono, não veja Bakemonogatari. Você vai dormir. Nossa, assiste não, quando você estiver um pouco mais acordado e mais atento também. E pra querer prestar atenção bem no diálogo. Os diálogos são legais. É, que é muito importante. Tem que ter muita atenção pra Bakemono, cara. Você precisa estar imergir dentro de Bakemono. E ver, tipo... Porra, Mookie, você volta aqui e fala nada com contexto, cara. Como assim? Zoeira. Não, mas não só em Bakemonogatari, contra os outros Monogatários também. É, sim, bem, né? Assim, a sequência. O que você vê em Bakemonogatari, você vê também em todos os outros Monogatários, né? Todas as outras animações. Sim. Mas vamos pra sinopse. Então, a gente tem o nosso protagonista, que é o Araragi Koyomi. Agora repete Araragi, sem travar. Arararararararagi. Tá bom. Ainda bem que o Araragi não é o personagem de Durararara. Imagina. Se não, lascou. Caso a fazer o crossover. É, ia ser louco. Enfim, a história, assim, que a gente vê em cima do Araragi é um pouco sobrenatural, não é uma coisa, assim, tão normal de se ver. A gente está falando sobre Bakemonos, então vocês entendam que ele é um humano que foi recentemente transformado em vampiro, mas voltou a ser humano, ok? Sim, quase humano, né? Quase humano. Ele tem os poderes de cura, assim, de um vampiro, né, agora. Uhum. Aí você vai virar pra mim e você deve estar ouvindo e se perguntar, mas peraí, como ele se transformou no vampiro? A gente não sabe. A gente sabe mais ou menos. A gente tem flashes. Não, peraí, ó, vamos lá. A gente tem Bakemonogatari, a gente tem Nissemonogatari, a gente tem o Nekomonogatari, o Monogatari Series, o Hanamonogatari, e a gente não sabe como a porra do Araragi tinha se transformado no vampiro até hoje. Tem na novel. Então, se você leu Kizumonogatari, você sabe o que aconteceu. Mas não tem animação dessa porra, cara. Resumindo é assim. Você vai começar a assistir o primeiro episódio, o seu primeiro 1 minuto e 30 não vai fazer sentido nenhum. Nenhum. Porque é uma porrada de flash e falas e uma luta fodida entre paradas cheias de força que você não tem ideia, e cara com cruz gigante e um mago com a camisa e aí o vampiro e a escola. Aí você fala, cara, what the fuck? O que aconteceu? E tudo isso no intervalo da saia levantando com o vento mostrando uma calcinha de um segundo. Cara... Pode crer. É, então a gente tem esse nosso protagonista, que é o Araragi, e que depois que ele volta a ser um quase humano, né, ele tem ainda o poder de mortalidade e outras coisinhas, ele começa a verificar outros eventos sobrenaturais. Ele vira o para-raio de merda. Exato. Paranormal daquele mundo monocromático e sem pessoas. Ele é um imã de merda mesmo. Exatamente. E o principal evento, que é o início da merda toda, né? É o encontro que ele tem com a Shizuhara. Eu tenho sérios problemas pra falar Shizuhara. Então, o primeiro evento, o que começou a ser o para-raio de merda, foi o encontro com a Shizuhara, né? Shizuhara. Tecnicamente não, mas vamos continuar. Não, mas ao menos é o que é apresentado pra gente quando você começa a assistir Bakemono, né? Sim. Ela literalmente, ela cai do céu. Caramba, viu? O mais engraçado é que tem uma hora que ele pergunta assim, será que foi a melhor escolha ter pego ela? Ele fala, acho que não. A vida dele ia ser tão mais fácil. Não, ó, concordam comigo? E cara, achei Shizuhara, uma mina caindo do céu, nos seus braços, velho. Não é destino, cara, falando alguma coisa ali pra ela. Isso. Até porque ele se ferrou pouco depois disso, ele foi muito feliz. Ah, é legal, uma garota que mete um estilete na sua boca, um grampeador na sua boca também. Ela grampeia a sua bochecha por dentro. Mano, então, a partir do momento que tu é imortal, tu liga o foda-se, velho, pra isso. Você acha que ela sabe disso, pô? Realmente. Esse é o ponto. Ela não fez sabendo que ele não ia ter tantos problemas. Mas e daí? Ah, vou botar um pregador na tua boca, Mug. Você vai gostar disso. Cara, ela te ataca com material escolar. Ela te ataca com material escolar que só do nada. Não, cara, sério. Que arsenal que ela tem. Ela, tipo, sei lá, um metro humano, tá ligado? Ela estica os braços, brota lápis, estiletes e tesouras nos braços dela. É muito louco, cara. Mas assim, novamente, se parece estranho pra você, tenha certeza que é realmente estranho, tá? Não é a gente que não tá conseguindo explicar bem. É realmente muito estranho. É, realmente muito estranho. Mas o que acontece? Quando essa menina cai dos céus pra ele, ele primeiramente ele descobre a coisa, que ela não tem peso. Ela é muito leve. Não, ela tem peso. Ela tem 5 quilos. Ela tem 5 quilos. Não, é, mas ele sente como se não fosse nada, porque, né, você tá pegando uma pessoa, tá? Afinal de contas, ele é um vampiro, entre aspas. Exatamente. Não sei quantos mil avos vampiros. É. E aí, depois de alguns diálogos, ele acaba descobrindo que ela se envolveu aí com um demônio caranguejo. É um deus. Que retirou... Um deus. Não, ela acha que ela fala com um demônio inicialmente, mas tudo bem, um deus caranguejo, que retirou 35 quilos dela, porque ela fala que ela deveria ter 40, ela tinha 5, e isso causa muitos transtornos pra ela, porque ela é uma pessoa leve, ela escorrega numa casca de banana e quase morre. Não, ela escorrega numa casca de banana e, sei lá, ela sai voando. E a escada da escola é do Cavaleiro Zodíaco, vocês viram, né? Que ela vai girando pra sempre. Não, na verdade eu tinha associado com Hogwarts, né, mas de boa. Enfim, eu fico imaginando isso, quem foi o filho da puta que deixou uma casca de banana na escada infinita daquela escola? O Araragi tentou descobrir. Ele até falou depois pra... Falou, você comeu a banana, não deixa a casca. Não pode. Bom, e aí ele resolve... Deixa então só fechar. Ele resolve, porque ele é um bom protagonista, ajudar ela... É óbvio, não. Todo protagonista tem que ajudar a pessoa que tá fudida. É óbvio. Exatamente. A resolver esse problema porque ele tem um amigo, o Oshinomeme, antes de meme ser uma palavra da moda, que ele consegue livrar as pessoas dos seus maus agouros sobrenaturais. Ele é um especialista, vamos colocar assim. Exatamente. Ele é tipo um caçador de esquisitice. É, exatamente. Tipo um caçador de relíquias, ele é um caçador de monstros, sei lá. Tipo Ghostbusters do universo do Arararararararara. E isso que você vê, então, Bakemonogatari. Essa aqui, a da Shizuhara, é só um dos casos, né, que ele participa. Porque, assim, cada história aqui do... Principalmente do Bakemonogatari, aparece uma personagem nova e você vê o problema dela, como o Araragi acaba querendo ajudar ela, essa personagem, e você vê como é o problema resolvido também, né? Na verdade, geralmente, em geral, assim... What? No... Geralmente, em geral. A redundância foi excelente. Essa foi boa. Esse cast promete. Enfim, em geral, no Bakemonogatari, você vê arcos de 3 episódios, né? Então, aí você vê, por exemplo, como o Araragi conheceu a pessoa, o desenrolar disso, e o final do arco, né? Então, sempre ele encontra alguém, algum problema, algum monstro, algum deus, um demônio, caralho, A4 de uma menina que se transforma em gato, e ele conhece a pessoa, tem o desenrolar e finaliza. Em geral, é assim. Sim, boa parte, né? Isso. Boa parte. E isso aí a gente tá falando só em Bakemonogatari. Só em Bakemon. Isso. Porque tem outras novels também, né? Que acontece praticamente muita coisa, mais né? Mais vertentes. Que dá foco com os personagens, ou novos personagens, uns personagens que já apareceram com outros problemas. Até as irmãs Moe do Araragi. Lembrando que, eu não sei se a gente já falou isso, mas o Oshino, ele é o cara que curou o Araragi, né? Quando ele teve o problema vampirístico. Curou, entre aspas, né? É, ele ajudou, né, curar. É, o Araragi, então, ele meio que sabe que esse cara manja das putaria mágica. Então ele levou a Shinjogahara lá. E aí, ele acaba descobrindo, explicando que, na verdade, é um deus, não sei o quê. Isso é uma coisa até interessante de Bakemonogatari, que ele vai se firmar muito na cultura japonesa. Japonesa. Com relação aos deuses e monstros e lendas e blá, blá, blá. É, isso é muito legal. Pra isso quem é não legal. Manja ou não tem interesse, é tipo, foda-se, vai ser qualquer coisa, mas pra quem gosta, é interessante. Por mais que vampiro, né? Não seja japonês, mas tudo bem. Não, exato. Não, ele vai se basear em várias coisas, muitas vezes até ele vai fazer relação, não é uma crítica, mas é um ponto que às vezes talvez fique um pouco chato pra gente, público que não entende tanto, é que muitas das relações do personagem com tal deus é porque o nome dela tem o kanji que se for lido da maneira não sei o que lá, é chuva do deus não sei na onde, e aí pronto, ele pegou o demônio, entendeu? É, geralmente é isso mesmo. Você tem que, por exemplo, eu creio que pra obra ser digerida com mais sabor... Essa foi seu zombom agora, essa bateu, tá certo. Você teria que compreender mais da cultura, né, do folclore que tem a parte asiática, oriental. Aí. Sim. Eu falo asiática porque às vezes, muitas vezes aparece tipo um demônio chinês, às vezes. Não, é legal. Isso aqui tem bastante, então, influência de cultura popular, não só oriental, tem a parte ocidental também, coisas de lendas, histórias, contos, tem o caso dos vampiros, tem uma história assim da pata do macaco também, que é lendária, de um conto. Tem pata do macaco, do macaco. É um livro famosíssimo de cara de terror, nossa, é muito conhecido essa história. E, então, tem outros pontos também, né? Sobre fantasmas, sobre pessoas vagando, assim, sem rumo para suas casas. Então, tem todos esses tipos, assim, que o autor, ele pegou de pontos de contos populares, histórias, referências e tal, e jogou nesses personagens que alguns são estereotipados, mas que formam uma história até que coesa, legal, vai, em certos pontos. Sim, pode falar sim. Assim, não é aquela coisa super famosa, foda pra caramba, e bem escrita pra caramba também, mas eu acho que ficou uma coisa legal, vai, porque o que ele queria, né? Não, eu acho que ele é criativo nas resoluções, porque, assim, a grande graça disso é que ele tem carta branca pra brincar com essas lendas da maneira como ele quiser. Pois é. Então eu acho que ele tem algumas conclusões muito criativas e bem interessantes, porque muito da graça é você ficar esperando e tipo, cara, como que ele vai resolver isso? Como que ele vai se manifestar? Como que esse demônio, esse deus, essa macumba vai pra frente? Sim, e é mais legal a carta branca que deram pro estúdio, a Shaft, é pra brincar de qualquer forma, cara, com animação, com quadro, com iluminação de cores e tal, né? E por isso eu acho que essa história acaba se extrapolando ainda mais. Uma novel, assim, que é boa. Sim. E conseguiu fazer uma história, uma animação muito legal. E diferente. Que o pessoal adora. A grande maioria adora Bakemonogatari. E muitos... Isso é engraçado. O Bakemon, ele é 880. Ou o maluco acha uma merda foda, detesta, ou ele acha muito legal, na grande maioria. Em compensação, as continuações, o povo acaba não gostando muito. Acaba tendo uma queda, né? Alguns gostam menos. Ah, eu curti, cara. Eu curti. Até que eu gosto, vai, dos outros também, Monogatari. É legal, vai. Bakemon ainda é melhor. Só pra gente continuar aqui, pra deixar um podcast um pouquinho mais completo, A gente tem que falar então de uma coisa mais interessante, sim, de que o Bakemonogatari, como a gente falou, ela pertence a uma série de novels, novels chamadas Monogatari. Então é sempre bom a gente retratar direitinho aqui, que são todas as novels. Não só isso, e como você tem que ir atrás dessa desgraça, que sai tudo fora de ordem, né? Você não sabe por onde começa, o que eu assisto, pra onde que eu vou. Como é a ordem cronológica dessa merda? Nossa, cara. Então, assim, tá lá no Japão, não tem no Brasil, mas como recomendação, eu recomendo que você entre num site chamado Bakatsuki. Lá tem algumas novels traduzidas em inglês ou em português, nem todas estão completas, mas vale a pena ir lá e ler, tá bom? E é o seguinte, essas novels aqui atualmente já tem 18 novels, deve estar vindo uma 19ª também, não sei quando vai ser lançada. Novel pra carai. É, então, todas Monogatari. E é o seguinte, ó, as primeiras histórias foram criadas em 2005, mas a primeira novel mesmo juntada foi em 2006, que é o Bakemonogatari. E o Bakemonogatari, ela tá dividida em dois novels, dois volumes. Certo. Então, o primeiro Bakemonogatari tem três histórias iniciais, da Hitagi, da Mayoi, da Suruga, e o volume 2 tem a Tanadeko e da Tsubasa, que a gente vai falar mais à frente do que são essas histórias. Mas é o seguinte, tem esse Bakemonogatari, então que toda essa parte que se viu no anime Bakemonogatari tá escrito ali nessa novel. Além disso, também tem o Kizumonogatari, que é o que todo mundo tá querendo. É o do Bakemonogatari, na verdade, mostrando como o Araragi se tornou um vampiro. vampiro. Então ele mostra assim como ele encontrou o Oshino, como ele encontra a Shinobu, como ele encontra também a Hanekawa, e depois mostra ele voltando ao normal, como ele voltando humano, ainda assim, e ligado a Shinobu, de qualquer forma. É o real começo da porra da história, é aí. Tudo isso você tem resumido em 20 segundos de um episódio. 20 segundos de um episódio. Pois é, se você quer saber um pouco mais, vá atrás da nova e leia, né? Ou acredita que vai sair. Pois é. Quem sabe. Tem também o Nishimonogatari, também teve animação, né? As histórias são duas histórias, que tem o das irmãs do Araragi. Cada história é focada em uma irmã. Sim, a abelha Karin e a Fênix Tsukihi. E tem, por fim, a Nekomonogatari Kuro. Também tem animação disso. Sim. Neko Gatinho. Sim. Então, só é que... do gatinho, história do gatinho. É, então. Mas isso aqui também é maneiro, né? Esse aqui, no Nekomonogatari Kuro, ela acontece também antes do Bakemonogatari. Entre o Kizumonogatari e o Bakemonogatari. Sim. Esse é logo antes, né? Que ele, no começo do Bakemon, ele fala, ó, semana passada, é, exatamente. Deu uma merda lá. Então, na Golden Week, você se transformou nessa maldição de gato, então é isso. Então, se for pegar pela ordem cronológica de eventos, tem o Kizumonogatari, depois o Nekomonogatari Kuro, depois o Bakemonogatari e aí o Nishimonogatari. E depois pularia pra segunda saga. E aí vamos pra segunda saga, porque a primeira saga são introduções de personagens e um monte de acontecimentos. O segundo se mostra como o Araragi se aprofunda mais e vê como todos esses problemas podem ser resolvidos de forma definitiva. Ou não. A princípio. Tem animação desse, o Monogatari Series Second Season, e tem todas essas obras abordadas. Nekomonogatari Shiro, o Kabuki Monogatari, o Tori Monogatari, Oni Monogatari, o Koi Monogatari e o Hana Monogatari virou 5 episódios especiais, mas que pertence a essa segunda saga. E, por fim, temos essa última saga, a princípio, né? A última saga lançada, não é? Que não é... Vai, não... é, a recente, tá tendo agora, quer dizer que não, né? Vai ter mais sagas no futuro, ninguém sabe. Não sei. Tá tendo o Tsuki Monogatari, o Koi Monogatari, o Ari Monogatari, o Zoko Ari Monogatari e tem mais um aqui, deixa eu ver aqui. Difícil de falar. E tem o Tsugi Monogatari, que não sei quando vai sair. Cara, esse Zokuari Monogatari é muito estranho. O Ari Monogatari. Uari. Ah, não. Não. O Zokuari Monogatari. Zokuari Monogatari. Zokuari. Então, esse aí foi lançado em setembro de 2014, esse último que vocês estão falando aí, cara. Então, não sei, ainda não tem tradução ainda, uma pena. Tem que esperar, né? Zokuari. E todos esses aqui, como eu já falei, já contabiliza 18 novos. Ué. Vai ter um 19º, que eu falei, né? Que é o tal do Tsugi Monogatari, não sei quando vai sair, mas a grande maioria dessas aqui, até a segunda saga, já tem animação, boa parte delas. Mas vamos falar então rapidamente das animações pro povo não ficar perdido também, já tá mais perdido do que nunca, né? Que isso? Perdido? Bakemonogatari? Tá maluco, não, isso não existe, cara. Que é você, você é a Maio dentro disso aqui, você tá sempre perdido, você nunca chega em casa. Nunca. Então é o seguinte, agora a gente vai falar mais ou menos de como as séries foram lançadas na televisão, barra internet, barra DVD. Barra Mundo, não a série cronológica. Então começou lá em 2009 com Bakemonogatari. Que foi o boom, e foi, falou todo mundo, nossa, que animação do capiroto, que coisa louca, que LCD maravilhoso. LCD, não, Mug, LCD é a TV, caralho. LCD não. Não, o Mug viu a TV, aquela TV maravilhosa de cristal líquido, cara, que LCD foda, eu quero pra mim. Meu Deus do céu. LSD, que, então, ele tendo 12 episódios e 13 onas, que é... Original. Net Animation. Ou seja, pela internet. Foi lançado para a internet. Depois disso, nós tivemos um pulo e só fomos ter de novo no ano de 2012 com o Nishimonogatari, que teve 11 episódios. E aí todo mundo também fez assim, voltou com esse sobre o Bakemonogatari, 2 anos sem, voltou. Oh, mas o Nishimonogatari é muito bom. Sim. Esse fala das irmãs, né? Como eu disse, né? Porra. Não tem os outros personagens do Bakemono, é uma pena. Tá o Araragi, sim, mas as outras não estão um papel relevante, né? É uma pena. Não tem elas, mas a Shinobu resolve falar. É, então, isso é legal. Isso que é muito legal, e na verdade você tem a introdução real aí das irmãs. Até onde você sabe, das irmãs e da Shinobu pra valer, porque até agora ela era tipo aquela coadjuvante que ficava no canto. Que ficava ali no canto. Aí ela vira um personagem ativo na história. Pô, deu vontade até de ver o final dessa porra. Na verdade, eu lembrei agora que não dá de comer, tipo, dano de rostinho. Ela gosta. Também, dá vontade. É, ela adora doces. Em seguida, no ano de 2012 ainda, nós tivemos Nekomonogatari, o puro, com 4 episódios. Sim. Né? Seria o do Golden Week, que foi comentado, que é antes do Bakemonogatari, história. Que esse aqui mostra como a Hanekawa, ela foi amaldiçoada pelo gato. o espírito do gato ali. Exatamente. Amaldiçoada entre aspas, né? Porque... É, foi possuída pelo espírito do gato. Depois, em 2013, nós tivemos Monogatari Series Second Season, com 26 episódios, a maior número em sequência. Porque, se eu não me engano, pelo que o Seijin explicou, ele pega realmente toda a parte do Monogatari Series, não? Quase tudo. Ele pega 5 histórias da segunda saga, né? 5 de 6. 5 de 6, é quase tudo. A sexta é o Virou Uma Outra Animação, que a gente vai falar também, né, cabeça? Exatamente. Esse ano, olha aí, nós tivemos Hana Monogatari com um total de 5 episódios. Detalhe, 5 episódios lançados em sequência, assim, então são 2 horas de animação completa, direto. Direto, né? É tipo um filme. É um filme. É isso mesmo. É tipo um filme. São 5 episódios, direto, cara. É um filme. É, assim é um filme, é um filme. Ainda temos a promessa, a lenda urbana do Kizumonogatari, né, que era pra ter saído e não sei o que, 2014, vai ter Copa, vai ter Kizumonogatari. Sim. E nada, né? Que é o que mostra o Araragi sendo vampiro. Se transformando. Que é uma coisa interessante pra todo mundo. Promessas vazias. O pessoal diz assim, 2013, vai sair um filme em 2014, estão sendo produzidos. Cadê o filme? Tá pior que Evangelho isso aí. Nem exagera a cabeça. É, aí é de sacanagem também. Você, né, pode falar que tá pior que, sei lá, aquele lá, o Halo 3. Hunter vs Hunter? Não, pô, mas pelo menos sai, a novel sai. O mangá não, né? O cara entra em hiato do hiato. Tá de sacanagem. Sei lá, o Kizumonogatari vai sair quando acabar One Piece, pelo visto. Tô vendo, cara. Pode ser, porra. Pode ser. E aí nós ainda temos o Tsukimonogatari, que vai ser transmitido no último dia deste ano vigente, 2014. Olha, especialzinho, hein, cara. Que é um especialzinho, exatamente. Quer dizer, esse ano, se você estiver escutando, é 2014, né? É, então, o ano vigente do lançamento dessa gravação. Mas essa notícia é recente do Tsukimonogatari, né? É mó legal, vai. Vai ser lançado 31 de dezembro entre as 10 e as meia-noite. Olha que legal. É a última se não coisa virar lenda urbana também. Se o seu ano novo tiver uma merda, aquele tio do pavê tiver fazendo piada ruim, liga no sei lá, eles transmitem por onde normalmente esses episódios? Vê streaming, vai na internet, vê streaming. Procura Tsukimonogatari streaming, que você acha, cara? Você não vai entender nada que eles vão falar, cara, em japonês. É, se com legenda essa merda já é difícil, imagina sem. Caramba, vai, meu. Vai ser louco. Que vidão. Vai ser experiência única. É, aí vai depender da família de cada um. É, bota na TV grande, tira o show da virada e bota o Tsukimonogatari lá pra galera. Mas isso é o que a gente tem de animação até o momento. Pois é. É isso que eu fico bravo, cara. Vai sair o Tsukimonogatari, que é da terceira saga, mas não sai nada do Kizumonogatari, que é o primeiro, cara. É a primeira coisa que acontece nessa história, Monogatari. Puta que pariu, cara. Porra. Ou eles estão segurando pra fazer uma parada true, tipo uma animação de primeira mesmo, porque luta, querendo ou não, ela pede um pouco mais, né? De... Não, tem muita luta aí, cara. Se você ler o Kizumonogatari, tem luta pra caramba. Então, ou eles estão segurando por problemas talvez financeiros, técnicos, querem lançar no momento certo, que seria uma boa desculpa. Ou eles são grandes filhos da puta. É o que pode acontecer, tipo, todo. Não sei que desculpa pode dar. Não, porque é violento demais, não podemos passar. Mas é pro cinema, caramba. É, só não deixa a porra da criança entrar no cinema. Pede RG. Meu Deus do céu. Saco. Não vai passar na TV. Bom, não ainda. Eu acho que a gente fechou mais ou menos o que, como saiu, a forma como foi. O que temos agora, Sérgio? Qual o próximo passo dessa louca aventura licérgica? Vamos falar então um pouco dos personagens. É maneiro, vai. Bakemonogatari é composto muito de personagens, não tem jeito, né? É. Basicamente em cada história, na verdade. Você tem que ficar de olho nos personagens. Os personagens principais, na verdade, o grande personagem principal dessa história é o Araragi Koyomi. Uhum. Que, assim, no Kizumonogatari, ele se transformou no vampiro, né? Ele foi mordido por uma vampira naquela circunstância de que ele acabou oferecendo pra salvá-la, e ele acabou se transformando no vampiro, e a seguinte, ele queria depois voltar ao normal, mas aí ele tinha que ajudá-la, né, ajudá-la. Uhum. Então, e aí tem toda a enrolação de que apareceu o Shino também, né, na história, e apareceu a Hanekawa também, e tudo mais. Então a gente já falou, ele voltou ao normal, mas tem alguns poderes de vampiro, que são basicamente seus poderes de cura, que são grandes também, grandes poderes de regeneração. Ele é tipo o Wolverine. É, mais ou menos, é difícil de matá-lo, assim, né? Dá pra matá-lo, mas vezes. Puta vida. Cara, eu não sei se dá pra matar ele, não, sinceramente. Arranca a cabeça. Dá pra matá-lo, sim, mas você tem que ver um bicho monstruoso forte pra matar ele também. Não pode ser um humano comum que vai conseguir matá-lo. Mas é o seguinte, e ele é um imã de merda. Ele é um imã de merda, cara, sempre. Vem uma garota com problema, ele identifica, ele vai falar, ah, eu conheço um cara que vai te salvar, vai resolver esse seu problema. Olha só. E não vou pedir nada em troca por causa disso. Exatamente, que eu sou legal. É, essa história aí sempre, enfim. Pois é, ele é um pouco lolicon também, na boa. É, um pouco. Ah, é, um pouco. Boco. Na verdade, ele tem várias taras, né? A gente já repara aí. A do lolicon é muito forte de cabeça. É por isso que ele me lembra um outro personagem, um outro anime. Eu achei que você ia falar que por isso que eu gosto dele. Tudo bem. O fato dele ter o fator de cura e ele ser meio lolicon, assim, digamos assim. Meio? Ele me lembra demais o Ayumu de Korewa Zumbi Desuka. Ah, sim. Mas aqui o Araragi não se transforma numa Sōshōjō da vida. Uma Sōshōjō. Ele ainda não é travesti. Uma Sōshōjō. Ele não se traveste como uma Hōshōjō da vida, não. É, ele ainda tá um pouco melhor. Ainda não. Só pra constar pouco, lolicon é elogio, tá? Mas é até interessante puxar um pouquinho esse ponto, porque ao mesmo tempo que ele faz umas piadas de lolicon bem assim babacas e simples, às vezes ele faz umas colocações engraçadas que são assim bem diferentes. Por exemplo, tem um episódio, tem uma hora que, se me engano, acho que é assim jogar a Hara que vira pra ele e fala assim: olha, apesar de não parecer, o meu corpo não é muito bom pra ir pra prisão. Tipo, pá, cara, porra, como assim? Né? Entendeu? Tem umas sacadas interessantes. Então eu gosto do humor, na verdade, né? Que tem em volta do próprio Araragi, desde ele sentindo um merda porque ele tá gostando, sei lá, de uma coisa muito baixa e muito moralmente errada, até ele sofrendo na mão da Sujogahara. Cara, é legal ver a situação onde o Wolf, você falou, os gritos que ele dá toda hora. Que? Como assim? Não, pelo amor de Deus, não, você tá maluco, tá louco. Ele não sabe o que ele quer, né, velho? Ele é muito engraçado. Eu gosto muito da comédia do Bakemonogatari. Cara, é aquele cabelo dele lá em cima que toda hora fica mudando. Pô. Não, é o cabelo que tem vida própria, né? A ponta de pra cima, eu não sei. Vários personagens têm isso, cara. Eu, tipo, eu queria saber, tem um nome disso, velho. Cara, o cabelo tem vida. Eu não sei o que é isso. É um efeito medusa, não sei do que, cara. Então, e o próximo personagem é o Oshinomemi, que ele é um cara, assim, tipo, meia idade, só usa a estampa florida. Camisa havaiana, velho. Louco, louco. E ele é, como falou, ele é um caçador de coisas sobrenaturais. Ele é o que faz a porra do Araragi ser o para-raio de merda. Na real, ele, no primeiro acesso, ele é tipo o consultor. Consultor de merda. É, tipo... encontrei aquela menina que não chega em casa. Deu merda aqui, o que eu faço? É, ele é tipo um especialista, um negociador, um cara de informações e pacifista também. E o mais legal é que ele cobra muito caro dos meninos. É. Também, todo mundo. É assim que ele ganha a vida. Não, das meninas é tipo praticamente de graça. Mas você vê como ele tem muito mesmo dessa informação, né, de que resolve todos os problemas do Araragi. Em compensação, quando você vai ver a segunda temporada, você vê que ele sumiu, né, ele não tá ali. Então o Araragi vai ter que se resolver agora, de algum jeito, de resolver todos esses problemas. Sozinho. Ele vai embora, ele precisa tocar a vida dele. Precisa arranjar outro otário. Não, ele já fala um Bakemonogatari, eu não vou ficar aqui pra sempre, vou chegar um momento que eu vou ter que sair, embora, você vai ter que se virar, mas tá sempre ali, né? A todo momento que o Araragi consulta ele, ele vai ali e resolve. Uhum. Como já disse lá no Kizumonogatari, ele salvou a vida do Araragi praticamente. Ele entendeu como voltar ele ao normal, né? Ao humano. Sim. E é interessante também que ele usa cruzes de ponta cabeça. É, né? Várias. Ele tem umas referências, assim, bem interessantes. Na verdade, toda a estética de Bakemonogatari, ela é meio com easter eggzinhos e brincadeiras, assim, né? Desde de como os personagens se portam. Então, assim, Jogahara usar grampeador, tipo, como se fosse a garra do caranguejo. A Mayoi usar a mochila, que seria a concha do caracol, né? Todas essas... Mochila maior que ela. Exatamente. Todas essas brincadeiras é uma coisa bem legal da estética, que eu não sei se tem no original também, né? A estética segue mais ou menos a proposta original. Sim, de uma certa forma, sim. Uhum. Bem, continuando na linha aí, fora o Oshinomemi, a gente tem a Oshino Shinobu, que é a vampira que transformou Araragi em um vampiro, né? Melhor personagem. É, no momento, em Bakemonogatari, ela se encontra sem poderes. Então, ela precisa ficar sugando o sangue do Araragi, tipo, pra ela continuar vivinha da Silva lá. Mais ou menos. Na verdade, ela só tá sugando o sangue, pra ser explicado melhor depois. Ela só suga o sangue necessário pra ela ficar viva. Se ela sugar mais sangue, ela recupera os poderes. É, então, tem um limite, né? O limite do seguro, vamos colocar assim. É, mas depois das histórias, ela não precisa mais ficar sugando. Ela vive na sombra do Araragi, né? Lá dentro, né? Isso que é maneiro. E ela começa a falar também. Muito, passou a depressão. O legal é o nome de vampira dela, cara. Kishot Acerola Orion Heart Underblade. What? Que nome é esse? Caraca. É isso mesmo. Kishot Acerola Orion Heart Underblade. Acerola. Quixote. Ou Heart Underblade, pode chamar ela também. Se você falar isso 3 vezes rápido, você invoca ela. Se você falar de trás pra frente 3 vezes, olhando pro espelho, você vai ouvir a Xuxa cantando. Cara, me deu uma puta vontade de tomar suco de acerola. Isso, claro. Ah, é. Por que não? Assim, mas no Bakemonogatari, a Shinobu, ela tá muito mais quietinha na dela. Ela só dorme e come rosquinha. Então, ela praticamente não tem muita relevância. Ela aparece mais depois na última história lá do Tsubasa Cat, no com arco, um pouco mais relevância. Ainda mais naquele episódio de internet que foi mostrado mais, mostrando como ela tá dentro da sombra do Ararai. É, que tem uma salinha toda maneira, com cadeirinhas. Uma dimensão própria dela ali, né? Mas ela, na verdade, ela é uma vampira muito poderosa, de mais de 500 anos de idade. E agora, sim, ela, depois dos eventos do Kizumonogatari, né? Ela praticamente perdeu seus poderes. E ela se torna nessa criança, assim, de 8 anos, praticamente de idade. Mais loli. Quase de nenhum poderes. Mais loli também, né? Pro Araragi gostar. Assim. Mas é basicamente isso. Ela tem essa capacidade de sugar energia. Ela é chamada de matadora de esquisitices. Assassinas de Kaiei, que falam dessas esquisitices. Então ela consegue matar um monte desses seres imortais também. E por isso, de uma certa forma, ela se torna mais relevante ainda nos próximos Monogatares. Porra, louco. Mas é bom falar, assim, do que a gente vai tentar abordar agora. São as histórias de Bakemonogatari. São Bakemono. 5 histórias que tem Bakemonogatari. Tem o caranguejo Hitage, a caracol Mayoi, o macaco Suruga, a cobra Nadeko e a gata Tsubasa. Isso é legal. Cada tem uma personagem nova sendo apresentada e tá tudo associado aos seus problemas com o nome de um animal. Porque o nome de um animal, você vê basicamente como que ele tenta associar de cara com esse animal. Tanto na forma de roupa, na forma de personalidade, de itens, etc, etc, etc. Até ter uma mão de macaco, de verdade. Ah, uma outra coisa também que é legal comentar é que as roupas vão mudando conforme a historinha. É, sim, isso é muito interessante falar. E então, cada historinha tem a sua open, tem a ver com o personagem vigente principal, fora o Araragi, que é muito divertido. Cantada pela dubladora da personagem em questão. Exatamente. Mas a primeira história a gente já comentou rapidamente lá no começo do podcast, né, que é o caranguejo Hitage, Hitage Crab. Tava falando do personagem Senjougahara Hitage. E é, uma coisa legal de falar, assim, é, por exemplo, a Senjougahara é a que você mais percebe isso, mas você fecha o arco da pessoa e você percebe que ela ainda vai se manter na série. É, a Senjougahara, ela vai até o final da série com ele. Você tem o arco dela. Na verdade, no Bakemonogatari, todos ficam até o final do Bakemonogatari. Sim, alguns com mais relevância, outros com menos relevância. Exatamente. Então, qual que é o lance do Hitage? A gente não vai soltar muito spoiler, obviamente, porque esse não é o intuito do cast, mas ela perdeu esse peso por causa de problemas familiares. Isso. Isso é bem interessante, porque inicialmente é tudo meio... até meio bobo, qualquer coisa, mas de repente ele te dá uma virada quando a gente começa a contar os verdadeiros motivos, os verdadeiros problemas, que deixa você até meio incomodado, sabe? Você fala, caraca, velho, pesado, entendeu? Isso é, eu achei interessante porque deu uma outra dinâmica, assim, pelo menos pra mim, me deu um pezinho na realidade, assim, sabe? E mostra por que que a personagem dela é meio maluca, ela é meio daquele jeito dela, assim. É uma construção de personagem interessante. Outra coisa também legal é ver que, às vezes, a gente, quando bate o olho e fala o que aconteceu com, por exemplo, a Senjougahara, a gente fala, pô, ela perdeu peso, e daí? Ele não consegue. É Senjougahara que ele fala. Senjougahara, eu não consigo, enfim. Então, vai. A gente pensa aí no princípio, pô, ela perdeu peso. Tipo, eu estaria assim, tipo, porra, valeu! Cadê esse caranguejo? Tem aqui Deus Caranguejo, cadê você, Deus Caranguejo? Deus Caranguejo, valeu. Pode ser só do pescoço, não tem problema. Mas durante a série você percebe que aquilo causa várias coisas pra ela. É realmente ruim pra ela ficar dessa forma, né? Como posso dizer? Sei lá, eu gostaria de ter perdido esse peso. Mas enfim, né? Voltando a Senjougahara, é porque a gente tá falando da história, então basicamente que veio um deus caranguejo gigante, roubou o peso dela, e aí ela acabou ficando nessa coisa assim de evitar muita gente, evitar as pessoas, ficar preso naquele casulo assim de ser antissocial total, ameaçar qualquer um que descobriu o segredo dela, né? Ela se enclausurou naquela situação, né, cara? Sim, isso afetou muito a personalidade dela. Como a gente vê, ela é uma coisa que ela não consegue externar esses sentimentos. Então ela fica assim, né? De que ela acaba ficando muito ressentida. Até o Aralag também dizia assim: eu te ajudo voluntariamente, eu quero te ajudar. E por fim ela acaba aceitando uma certa amizade. Amizade. E tem toda a questão dela ter a dificuldade de acreditar nas pessoas, né? Tem uma explicação de tudo isso por trás. Pois é, esse problema dessa doença incurável dela, né? É que esse problema ele é aprofundado depois. Desse problema dela não conseguir confiar nas pessoas é aprofundado mais na segunda saga. Também. Mas assim, você entende assim, por que tá todo esse ressentimento, né? Como que tá associado a perda do peso dela com os problemas familiares que ela teve? Porque como que o Deus Caranguejo se manifestou? Por que ele roubou? E o que que ela vai ter que pedir em troca pra que ele retorne, né? Esse peso pra ela. Isso você vê bastante desenvolvido nessa história, nesse arco aqui do Caranguejo Hitage. Que é um ótimo jeito legal de começar o Bakemonogatari. E é bem interessante. Você apresenta esse personagem bem legal, assim, de Ogahara, que tem umas esquisitices assim, mas tem uma galera que tem a tara por ela também. Aí, Mugi. É? Aí, Mugi. É nóis. Agora, Mugi, vamos lá. Você prefere de cabelo curto ou comprido? Eu lembro que a internet gerou uma polêmica na internet. Curto. Uma época. Quando... Não, comprido, comprido. Eu prefiro comprido. Fica aí a dica. Olha aí. Meninas, cortem o cabelo. Filha da mãe. Então, o próximo arco que a gente vai ver aí é o da Mayoi Snail, né? Snail. Caracol Mayoi. Snail é caracol? Caracol. Caracol. É, olha aí. Eu não sabia. Porra, Mugi, lê a pauta, lê todos. Caraca. Mugi, por que você acha que está em parênteses aqui na minha pauta, cara? É, não, eu tô perguntando porque eu realmente não sabia, velho, que Snail era caracol. Pera, Mugi, lê todos, tem uma lógica se você lê todos, eu cara. Eu percebi você isso consegue. Depois. Você consegue. Ah, minha pauta, o que ele faz com a minha pauta? Enfim, então o arco da Mayoi Snail, né, que é a perdida da... É o Jin, pronto! Eu ia falar é a perdida na história, mas melhor resumo, é o Jin. Eu já falei que eu não sou perdido. Jin, você é uma garotinha de quinta série com uma mochila grande nas costas? Eu chego em casa todo dia. Mas enfim, quando o Araragi conhece a Mayoi, ela é uma menininha de uns quantos anos, mais ou menos? Da quinta série. Quinta série, tá? Com uma mochila enorme, por isso que a gente foca com o caracol, já dá essa referência. E ela tá perdida, ela não sabe como chegar pra casa dela. Mas, a gente vai falar, tipo, a fundo, posso falar a respeito? Não dá um spoiler. Então tá bom. Não dá um spoiler, por favor. Então tá bom. É isso que eu queria. É isso que você não pode falar. Atenção, ouvintes, tem um spoiler, o Mugi não pode contar isso. Ok, eu tô me segurando. Mas enfim, a Mayoi, ela é muito gente fina. Uma das coisas muito legais dela é a forma dela chamar o Araragi. E ela, assim, eu acho que a primeira vez que ela fala, eu acho que realmente pra ela era difícil de falar. E então ela se enrolava. Mas depois, ela se apegou a isso pra, tipo, irritar ele, né? Por uma brincadeira entre eles. Por uma brincadeira. Até porque, né, esse cara é um lolicon total, cara. Ele fica abusando dela. Caraca, cara, é muito absurdo, assim. Tipo, absurdo no tipo, em determinado momento eles fazem uma aposta, quem perdesse ia ter que andar de bananeira. E ela tava usando saia. Não, e é absurdo ao ponto dele olhar e falar, cara, o que eu tô fazendo? Que bicho de ser humano sou eu. Ele mesmo fala assim, cara, que merda que eu tô fazendo? É tipo, sério, que ser humano babaca, ridículo sou eu. Depois ele fica dando porrada, ele nocauteia ela, ele fica ele assim... Ele dá golpe de luta livre. Não, é impressionante que, assim, ele encontra uma garota de... Eu bati no acrílico. De uma garota da quinta série. E ele arranja treta com ela. Ele tem uma mentalidade igual, então praticamente é uma criança de quinta série. Ela fala alguma coisa pra irritar ele... Alguma coisa babaquice de quinta série. E ele... Detalhe, às vezes ele perde. Ele já perdeu, é verdade. Dá porrada. Ah, sim. Pra ela. Fácil. Mas ele fica se vangloriando quando ele ganha. Puta, mas eu ganhei de uma garota de quinta série. Como assim, cara? É, então. Ela até fala pra ele, nossa, parabéns aí. Você bateu numa menina da quinta série. Tá tudo errado. Tudo errado, cara. Tudo errado. Mas é um arco muito legal. Então, em suma, o problema que a gente tem nesse arco é ela não conseguir voltar para casa. Sim. Né? E aí a gente verifica que tem mais uma coisa sobrenatural voltada a isso, só que aí pra eu falar isso eu não consigo falar sem spoiler. Não, na verdade a grande questão é que tipo, as ruas mudam. E eles nunca, mesmo seguindo o mapa, eles nunca conseguem chegar. Independente do que eles fazem, as ruas mudam e você chega no mesmo lugar e erra o caminho. É que na verdade isso tá ligado a ela. Claro, ao personagem. É... Mas... Claro, mas tem esse mistério, né? Que o Araragi ele conseguiu notar, né? E aí vai ter que pedir ajuda lá ao Shino pra resolver esse problema. E é isso. Lembrando que essa personagem aparece também em outras histórias monogatárias depois. É o que eu falei, os personagens de Bakemono, eles são recorrentes, eles aparecem de novo, né? Posso dar um pequeno spoilerzinho? Dependendo do Seiji Kor. É muito triste quando ela... fica aí. Sim. Que? Não. É muito triste quando... Sim, no Monogatari Second Season, que ele tá falando. Tem dois arcos principais que tem ela, o Mayu Jiangshi, mas o que o Jin tá falando é do Shinobu Time. Caraca, eu suei pelos olhos. A próxima é a Kamburu Suruga, né? Ou Suruga Monkey, porque o problema dela é o macaco. Eu vim ver o macaco. Ou macaca, né? Ela é tipo Rhodes. Exatamente. O problema dela é um pouco mais perceptível do que o dos outros, que ela tem a pata de macaco no lugar do braço. Eu tenho um ditado pra isso aí. Pera aí. Como é? Macaco velho não bota a mão em cuíca, alguma coisa assim. Momento chapolinha. Boa ideia é essa. Que é isso? Nossa. Tem ditado que é isso. Que sempre me lembra isso. Bom, e ela é a puta Fujoshi. Gosta de ficar fazendo menino com menino. Tá tudo errado. Ah, é. E uma exibicionista também. É verdade. Ela é o único personagem que o protagonista, o Araragi, admite que é mais pervertido que ele. Do que ele. E olha que, cara, é bastante. Vai longe. E como foi falado, o mesmo problema dela é que ela tem uma mão de macaco, porque ela fez desejos por uma pata de macaco empalhada. Seca. Sim, a pata do demônio, na verdade, que ela foi amaldiçoada. E por causa disso também, né, essa maldição, ela acaba desenvolvendo uma personalidade evil, que acaba Sim. se manifestando quando ela tá com uma, digamos assim, uma inveja de uma personagem que ela gosta, né? É que tá. É, então, eu só posso falar uma coisa. Esse arco tem a melhor cena de pessoas sendo geradas pelo estômago que eu já vi. Cara... Pesado. Bizarro, pesado. Pesado. Meu Deus do céu, meu estômago tava sendo revirado naquele momento também. É, então, mas é muito, muito legal. Claro, porque essa pata gera uma força desgraçada, cara. Então imagina sendo nocauteado com essa porra. Pobre Araragi. Pobre Araragi. Mas isso é um personagem bem legal, vai, a da Kambaru. É, ela porra. Tem uma personalidade divertida, né? Muito maluca, doida, estranha. Tá cheio de tudo, livro, né? Na casa dela ali, depois você vê, cara. Quanto livro, puta vida. Maluca, doida, estranha. Peraí, quem que não é maluco, doido, estranho em Bakemono? Eu acho que só a Tsubasa quando ela tá normal. A Tsubasa quando Coitada. Ela tá normal, mas... Não. Mesmo assim... A Tsubasa é estranha também, pô. Ela sabe de tudo. Não, ela só sabe do que ela sabe. Ela Exatamente. Sabe. E ela sabe de tudo. Talvez a Nadeko seja mais normal, quando ela não tá em outras histórias aí. Tudo bem. É, pode ser, pode ser. Bom, mas então aproveita e fala da Nadeko, Tri. Sim, temos a próxima história, a Nadeko Snake, a cobra Nadeko, que tá falando dessa personagem, a Sengoku Nadeko. E a história dela envolve, assim, de que ela tá sendo esganada por uma cobra invisível. Ela foi amaldiçoada por alguém que lançou a maldição da cobra. Que é basicamente uma maldição de inveja, não é, Sei? Sim. Exatamente. A história é basicamente a seguinte, ela tinha um garoto que gostava dela, mas ela falou não pra ele, e tinha a garotinha que gostava desse garoto. Triângulo amoroso básico. É, e assim, por inveja, ela, garotinha, mandou maldição na Nadeko. Bom, pelo menos ela não cortou a cabeça dele. Não, mas ela vai cortando cabeças de cobra, cara. Não. A Nadeko, cara, é estranho isso, dá medo. Depois você vai ver posteriormente nas histórias que, na verdade, tem mais coisa envolvida, né? E eu acho que não é bom contar também, né? Mas assim, ah, não, você... deixa um pouquinho da... É, mas você vê basicamente, então, como que tem essa parte, assim, da maldição, né? Sendo manifestada, de como ela tenta ser... Ela se mostra uma pessoa meio frágil, meio fofa. As pessoas acabam gostando dela, mas ela acaba tendo que se esconder disso, né? Porque com a medida que a cobra vai esganando ela, vai mostrando marcas no corpo, na pele. Uhum. Então ela vai vestindo uma roupa, assim, uma capa, né? Que cobre tudo. E ela é amiga de infância do Araragi também, né? Não, ela é amiga, sim. É, sim, amiga de infância da irmã do Araragi. E por isso ela acaba conhecendo o Araragi também. E aí tem essa história, né? De que ela é uma garotinha mais jovem, mais assim, mais nova. E de como ela tem que usar essa roupa, parece uma escama de capas. E aí fica assim, então, aquela coisa mais escondida, né? Que ela tenta se esconder. O sentimento dela, ou tentar não se mostrar nesse lado lado fofo que ela tem, né? E por aí vai. O mais legal, cara, aqui no Bakemonogatari é sempre assim, ah, é um personagem whatever, né? Tá bom, que coisa. É uma história que, ok, você pode ignorar, comparado ao resto das outras histórias, comparado às outras personalidades, que tem personalidades as outras, né? Mas se você for ver depois no finalzinho lá do Monogatari Second Season, puta, tem o Nadeko Medusa, cara, que foda aquela história. Porra! O Nadeko Medusa, ela se torna um bicho foda, é sensacional. OP, muito OP. Roubado. Só perde pra vergonha. Cara, mas ó, dá um medo desgraçado da Nadeko no Second Season. Tá. Dá, você nem viu. Você viu o Second Season, mano? Caralho. Eu vi, não, eu vi imagens. Ah, eu vi imagens no... Eu tava procurando aqui no Google Imagens, que eu vi umas coisas... Dá medo, é, velho. Eu não aconselho procurar Bakemonogatari no Google com o Safe Search desligado. Vocês vão pegar tudo spoiler aí. Isso, na verdade, é a parte que não é tão ruim. Mas a internet, ela é meio doentia com relação a Bakemonogatari. Vamos colocar dessa forma. Pois é, mas essa história, então, da Copa Nadeko, eu acho que pra mim é um pouco mais fraca em comparado a todas as outras. Sim, sim. Mas é a introdução de personagem. O personagem é muito bom. É, eu sei. Pelo menos você vai ter a expectativa de que essa personagem, ela vai ficar foda na segunda temporada de Monogatari. Porra! Pela forma errada, mas ainda assim. Hã? Por último, do Bakemonogatari. Mas não menos importante. Exatamente. Nós temos a Tsubasa Cat, ou a gata Tsubasa. Que eu acho que me deu uma das cenas mais engraçadas. Assim, eu fazia tempo que eu não dava uma risada tão sincera que a hora que ele pede pra ela falar um trava-língua de gatinho. Aí fica nha, nha, nha, nha, nha, nha. E aí, tipo... Cheio de nha, nha, nha. É, aí ele vira e fala, cara, o que, que eu tô fazendo? Cara, eu dei muita risada nessa parte. Muita risada. Sério. Uma das melhores cenas. Nossa, muito. Porque ele tá, tipo, no meio de uma puta crise, tem que resolver a parada. Ele, peraí, fala isso aqui pra mim. Nego. Dosta, nha? Nego, boku ga ima kara yu bunshou o fukushou shiro. 斜め77度の並びで泣く泣く77分7台難なく並べて長眺め。にゃにゃめにゃにゃじゅにゃにゃ度の並びで脈々にゃにゃくにゃにゃ半にゃにゃじゃにゃにゃくにゃ並べてにゃがにゃがめ。 Realmente, essa é realmente uma das melhores cenas no quesito comédia. E é um arco interessante, porque é um arco que você tá meio que tentando entender o que essa personagem tá, o que já rolou, né? Você tem algumas coisinhas sendo jogadas, mas você nunca entende direito o porquê. E aí, novamente, você tem o problema da Hanekawa com o gato, o espírito do gato. O espírito do gato sem cauda, detalhe. É importante isso. Uhum. Porque se ele tivesse cauda, não teria dado toda essa merda. Que tem esse problema com o espírito e aí ele acabou possuindo. Sim. Esse problema do gato, ele aconteceu no Nekomonogatari Kuro, que é assim... Começou ali. É, o que aconteceu foi que a Hanekawa encontrou um gato morto e ela decidiu enterrar o gato e esse espírito desse gato acabou possuindo ela. É isso, basicamente, é o que tá acontecendo. Se apegou a ela. Na visão do gato, ele é um servo fiel a Tsubasa. Tá ajudando ela, porque ele aparece quando ela tá estressada e tal. É que, na verdade, pra ele, assim, você só me enterrou por conveniência. Ele quer resolver os problemas dela. Você me enterrou por conveniência, porque era obrigação. Não porque você estava com uma emoção total pra isso, né? E por isso que ele gosta dela. E acaba sendo possuído, que toda hora se manifesta quando ela tá sob um forte estresse. Moral da história, se ver um gato morto na rua, mexe que chute é ele pra longe e não faça nada. Não mexe. Não, não. É o seguinte, o gato, ele sempre ficava de saco cheio, que todo mundo passava ali e ficava, ah, coitadinho do gato, entendeu? Aí ele gostou dela justamente porque ela não tem esse quê de... De coitadinho. Humano. Então de não. Coitadinho e tal. Por isso que chamou a atenção dela. Pois é. E ele virou meio que servo dela. É, e é uma personalidade assim, que tem uma força, digamos assim, que todo mundo que mexe com o sobrenatural também tem certo temor com ela. E na toa, quando ela, esse espírito se torna muito mais poderoso, assim. Tanto que vira esse espírito poderoso que chama de Black Hanekawa. Isso que é legal, cara. Apesar de ser um gato branco, é, cara. Porra. Não, apesar que ela vira um gato branco. É, então, né? E é legal quando aparece o gato branco, o arco chama... Do qual? O gato preto. Inverte, né? Porque esse é, o arco que ele aparece é, o é do Black. É, como é que é? Não é Black? Black. Como é que é? O Black, tem Black. Esse daí que a gente já falou, né? De como a Nekawa se transformou nesse espírito possuído. E o do gato branco é... Nekomonogatari Shiro, que aparece o tigre. É um tigre, cara. Isso, aparece um tigre, cara. Que foda também. Mas esse Tsubasa Cat, a gente tá falando que é outra entre esses que o Jin tá falando, entre o Kuro e o Shiro. Que também se manifesta sobre forte estresse, porque a Hanekawa está com ciúme desgraçado do Araragi. É, é que na verdade o gato ele vai com a seguinte cabeça: o meu objetivo é eliminar o estresse. Se eu não posso eliminar o estresse de um jeito que fique bom, eu vou te eliminar. Eu elimino quem causa o estresse. Vou eliminar a fonte do estresse, é isso. Exatamente. Eu acho válido. Aí não tem mais estresse. É tudo tão simples assim, né? Faz sentido, faz sentido. Mas é lógico, é isso mesmo. É tudo simples, que nem um gato veio o mundo. É uma coisa bem simples. É exatamente, é uma maneira simplista como ele enxerga a forma de resolver o problema. Sim, é um bicho forte, então ele tem a força danada pra resolver isso. Que faz me dar força, né? Sim. Na verdade, o espírito em si, ele não é tão forte assim. É que a Renda, a Tsubasa, possuidora. Ela é especial. Ela é bolada. Quem é possuída? Possuidor. Quem é possuída, né? Ela que é bolada. O espírito é fraquinho. Pois é. É como eu falei, todo mundo que mexe com o sobrenatural tem um certo medo da Hanekawa. Mas todas essas histórias da Caranguejo Hitagi, a Caracol Mayoya, Macaco Suruga, a Cobra Nadeko, a Gata Tsubasa, tá tudo nesses dois volumes, né, de Bakemonogatari. Que são monogatários da primeira temporada. Você vai ver depois do Monogatari Second Season, ainda mais o anime, você vai ver todos esses personagens voltando também com histórias legais. Próprias, uma história delas se destacando bastante, né? São continuações e não continuações ao mesmo tempo. Sim, mais situações problemáticas que eles se envolvem, mas que agora eles têm que se virar, né, pra resolver essas coisas, porque não tem mais o Shino nas histórias. Bom, então vamos abrir aqui as considerações finais. Então, galera, falem o que vocês gostaram e não gostaram de Bakemonogatari. Olha, eu gostei de praticamente quase tudo. Que dúvida, que novidade. Na parte de Bakemonogatari que eu assisti. O que eu não gostei é que realmente o fanservice é, tipo, uma coisa absurda, né? Senji Ogahara tá aí pra isso, né, Mugi? É, tipo, não. A Senji Ogahara, beleza, tem muitas coisas ok. Mas, por exemplo, muito lolicoísmo, entendeu? Mas sabe que não me incomoda? Dá tanto quanto em outras obras? Porque é um fanservice, mas tem um conteúdo ali, de alguma forma. É uma construção de personagem até engraçada. É que, na verdade, você tá usando o fanservice pra construir o personagem e não só pra, tipo, vou mostrar calcinhas que nem muitos animes fazem por aí. É, mas, assim, quando eu comecei a assistir, eu tive um puta preconceito. Até porque a primeira cena que tem é extremamente fanservice, entendeu? Não, eu concordo que pode afastar um pouco, sim. Então, sei lá, eu acho que muitas pessoas, quando começam a ver, eles se sentem um pouco incomodado com isso. Então, se você é uma pessoa que ainda não assistiu o Bakemono, vai assistir, fique sabendo que tem muito fanservice, mas a história, o conteúdo da obra, o desenvolver dos personagens é uma coisa que, assim, se sobrepõe ao fanservice que a obra tem. Como eu disse, eu não tenho problema com o fanservice. Na verdade, é claro, incomoda às vezes um pouco quando você não tá no clima, né? Às vezes você tá cansado, um pouco de fanservice. Mas eu acho que por ter um conteúdo e a maneira como é colocado, pra mim até foi ok. Eu consegui passar por cima disso e aproveitar, né? Muitas vezes a gente não tem o que fazer em relação ao fanservice. Mas o que eu gosto realmente é a estética, a identidade visual de Monogatari, assim. É uma coisa muito diferente. Seja pelos cenários que não tem pessoas e monocromáticos, uma coisa até que Madoka tem muito, né? Madoka tem muito desses cenários que são aparentemente mortos, porque você não vê pessoas transitando e eles são de uma cor só, né? Eles não têm vida, mas que na verdade ela tá te mostrando só aqueles personagens. Você não tem que se importar com o mundo em volta. O mundo girando não faz diferença pra Bakemonogatari. E a forma, os cortes, as referências, as brincadeiras que ele fazem com o Izo, faz a série ser algo muito único. Poucas coisas são iguais Monogatari nesse ponto. Então é uma coisa que me agradou muito, apesar de dificultar às vezes, como a gente falou, tem que ficar pausando, voltando, vem dificuldade mais lenta. Eu, por exemplo, eu desisti de tentar ler todas as frases que tem dentro da obra, que fica jogando na sua cara frases e frases e frases a cada 3 segundos, vem um frame com uma frase falando alguma coisa. Eu desisti no terceiro episódio de verificar tudo, entendeu? Mas, sei lá, algum dia eu pretendo fazer isso e assistir tudo dessa forma. Vai dar trabalho pra caralho. Eu acho que faz parte da experiência. Eu acho que, claro, você tem que estar disposto. Como o Seiji falou, não vai ver com sono. Não, não vai ver com sono. Que obviamente que não vai rolar. Você tem que imergir dentro da obra, senão não vai rolar. Uhum. Bakemonogatari eu gosto muito, então, dessa parte de identidade visual mesmo, cara, que ele tem uma identidade própria. Tá certo que tem o Shaft, que é contribuir bastante, eu tô com esse diretor aí maluco também, mas é o seguinte, eu gosto muito, então, das histórias que tem, né, em Bakemonogatari, muitas histórias de monstros, fantasmas, essas coisas de esquisitices, né, Bakemonos. Os Kai, né, que eles falam bastante, o que que é cada conceito, por que eles surgem, por que eles se manifestam, por que que eles ainda continuam se expandindo, influenciando, qual o jeito de você se livrar disso, por que não é tão fácil de se livrar em alguns momentos, porque tem assim, sacrifícios e tal, né? Então é muito legal essas historinhas próprias serem manifestadas. Bakemonogatari é muita coisa legal de ser visto, sim. Uhum. Tem as novels, né, que você deve ir atrás também, tá cheio de informação legal, mas esse é um ponto positivo muito por causa do roteiro, que eu gosto bem, ele é bem construído, esse diretor psicodélico fez uma coisa legal, conseguiu abordar tanta coisa da novel em tão poucos episódios, cara, usando esses quadros malucos soltos toda hora. Sim. E eu gosto muito dessa parte, então, de jogo de cores, parte de quadros, iluminações, rapidamente, né? Tá, o pessoal pode falar um pouco dessa parte do fanservice, mas eu não acho que ela se torna fútil, não é fútil? É, exatamente. Tem a parte do arém, também não acho que tão fútil assim. Logicamente tem a parte da galera que adora os personagens, assim, visualmente, né, esteticamente. É, eu acho que a diferença do fanservice desse pra outro é que é o seguinte, o cara não vai ficar só pelo fanservice, entendeu? A ideia não é manter o cara pelo fanservice, porque o cara, vai ser muito difícil o cara acompanhar uma obra densa, porque Bakemonogatari é denso nos diálogos, na forma de narrativa. Querendo ver fanservice apenas, né? Foi querendo ver fanservice, vai ver outra coisa, entendeu? Você tem fanservice muito mais fácil. Vai ver Dog Days. Não. Pronto. Deixa pra lá. Não. Tá certo que tem um pessoal que eu já disse que tem a Tara pela Senju Ohara, cara. Sim, sim, história. Como assim? Tá bom, vai. Esse pessoal estranho aí. Pontos positivos do Bakemonogatari é que você tem muitos personagens, uma gama relativamente grande de personagens, pra forma que a obra é feita, entendeu? Não, tem obras que tem mais personagens? Tem obras que tem mais personagens, mas eles todos são bem construídos, que é muito difícil de acontecer. Uhum. Tem bastante personagem e eles serem bem construídos. Eles são personagens que inicialmente parecem rasos, mas depois eles se aprofundam, né? Até interessante isso. Sim, sim. É bem melhor do que ter um monte de personagem raso, enfim. E uma coisa que eu gosto muito é que conforme eles vão se aprofundando, você percebe que eles são estereotipados pra caramba os personagens, só que eles são praticamente uma paródia de problemas reais que acontecem, entendeu? Sim. Porque, tipo, na verdade, toda a obra em si ela é uma paródia do que acontece no mundo real. Por exemplo, ah, você tem a menina da cobra, que é a... Nadeshiko. A Nadeshiko. É Nadeshiko mesmo? Nadeko. Nadeko. Nadeko, é. Você botou o quê? Carioca. Nadeshiko. Então. Que é a Nadeko, que ela tem o problema real, que é da inveja. Uhum. Que acontece, todo mundo já sentiu inveja e já foi alvo de inveja em algum momento da vida, independente do motivo, certo? Eu acho que o Sage nunca. Como, né, assim? Sage é um ser superior. Sage nunca ficou com inveja de alguém. Ele é um ser superior. Essas coisas mundanas, parece pra vocês. E você tem toda essa coisa que, por exemplo, o que aconteceria normalmente? Ah, aquela menina tá com inveja, ela no máximo dar algumas pontadas, coisas assim. Ele exagera, ele faz uma paródia com todo esse problema e transforma em um problema muito real e muito pior. E isso é com todas as histórias que seguem essa linha de raciocínio. Você tem a menina que tem problemas em casa, aí esses problemas em casa são revertidos de tal forma que é explicado lá que ela acaba perdendo peso. Não, realmente é bem interessante a forma como ele junta o maluco e, teoricamente, o problema da vida real. É, então ele junta o maluco criando uma paródia e eu acho assim sensacional. Que uma coisa que é muito bom que o autor sabe fazer é que ele sabe contar uma história baseada em diálogos de uma forma diferente, entendeu? É tipo, toda a construção que ele faz é uma coisa muito única. É, pra qualquer um, mesmo que é tão único que até pra pessoas que não gostam de anime, que querem aprender formas diferentes de contar histórias, eu acho que é extremamente recomendado, sabe? Eu vou falar que é complicado alguém que não gosta de anime assistir Bakemono, porque tem muita japonesice e muita animecice lá. Não, mas quando eu falo isso, eu não falo por causa do japonês, eu falo pela forma de contar uma história. Não, beleza, eu concordo que a forma de contar uma história é diferente, mas aí as pessoas podem ficar meio perdidas no contexto da história, justamente porque o contexto tem muita coisa de, tipo, de japonzinho, essas coisas. Eu acho que assim, não, eu acredito que não seja um anime de introdução à mídia anime, porém é um anime com uma estrutura e um storytelling diferente do que a gente vê por aí. Mas é justamente isso que eu tô falando, eu não tô recomendando o anime pra quem gosta de anime. Não, eu só tô tentando juntar o o que os dois estão falando em algo que faça sentido. É que o Mugi tá pegando outro ponto completamente diferente. Eu não tô falando disso, Mugi. Tô falando, tipo assim, é que eu vivo muito nesse meio, porque convivo com pessoas que querem criar coisas, entendeu? Porque eu, enfim, eu faço, sim, ok. Eu faço uma faculdade e tenho meus projetos que é de criação de jogos. Então eu conheço muitas pessoas que querem criar coisas e muitas vezes pessoas que querem criar coisas e que simplesmente não gostam de anime. Uhum. Beleza. Não é nem, tipo, não conheço, é não gosto. Ah, não gosta. Não okay. gosto. Não conheço. Aí eu viro e falo assim pra ela, se você não gosta, tudo bem. Se quer uma perspectiva diferente, assiste anime que ele tem uma forma de contar uma história muito diferente. É isso que eu tô falando. Beleza, eu entendi o que você quis dizer agora, tranquilo. Só acho difícil uma pessoa que não gosta de anime gostar de Bakemono, eu mas... Falando, eu não tô falando nem pra que vai gostar ou não, tô falando pra assistir pra ver, porque eu recomendo esse anime pra quem quer conhecer o mundo, entendeu? Não precisa gostar. Eu, por exemplo, eu mesmo já vi muitos filmes, muitos seriados, muitos animes que eu não gostei e eu vi pra aprender mais como contar uma história, entendeu? Porque você aprende contando uma história vendo histórias diferentes. Isso é verdade. Uhum. Então, tipo, eu mesmo tenho coisas que eu não gosto, que eu não suporto, que eu achei pra ver como se conta, pra adquirir um pouco de experiência. Por exemplo, a gente não gosta do Fer, mas a gente sai com ele, entendeu? Porque a gente tem que aprender a socializar com a pessoa. Mas a gente não gosta dele. Esse é o ponto. Acho que essa é a relação. Eu entendi. Obrigado, Cabeça. Você explicou completamente. Valeu. Ai, ai. Bem, e é isso aí. Pra fechar, alguém quer tentar falar um momento marcante de Bakemonogatari? Eu gosto muito da cena do episódio 11 ou 12, que é a cena da Shinjogahara e do Araragi, que eles estão vendo o céu à noite. Ah, é o 12. O 12, o último episódio. É o último episódio. Cara, eu gosto muito... O episódio da TV, né? É, isso, da série que passou na TV. Eu acho que, assim, é um episódio de evolução muito bom, é um episódio muito bonito. Eu acho que é um episódio que fecha muito bem, assim, principalmente fecha, entre aspas, né, porque a gente sabe que não termina aí, mas ele dá uma resolução nessa questão do que é o relacionamento deles, como que a Shinjogahara tá enxergando algo como se relacionar e se abrir com uma pessoa. Então é um episódio que realmente na época me emocionou bastante, assim, porque você se apega aos personagens, aos problemas deles, às dificuldades. Então essa é uma cena que me marcou bastante. Uma cena que eu gosto é no finalzinho do Suruga Monkey, né, Macaco Suruga, que assim, tá lá aquela entidade com uma capa de chuva, né, dando porrada pra caramba na Araragi, quase matando, né. Nossa, porque é verdade. Ele tinha um plano, né, cara. Tinha aquele plano, como é que eu vou salvar a Suruga, né, a Kambaru, nessa condição maluca. E é o seguinte, ela vai ter que me matar. Esse é um grande jeito, né? Então eu vou deixar, de uma certa forma, ela me matar. Tinha um outro plano também, que ele depois ele revela. E é o seguinte, depois de tanto bater, aquela cena maluca, assim, de espancar, assim. Carteira escolar. Como o Jim falou, tripas voando. Melhor cena de sendo arremessado pelo estômago. Pelas tripas, né, cara? Usa, vida. Aquela coisa maluca. Pesado. Ai, ai. Não, mas depois, assim, aparece uma figura ali, que eu não vou falar quem é, que acaba resolvendo toda a situação. Louco. Revelando todos os sentimentos que tem, né? Pela entidade, ou pela Kambaru, e depois falando pro Araragi. E é o seguinte, você invalida todo um contrato. Todo um contrato de que você vai estar ali pra poder matar aquelas pessoas, por causa da minha inveja ali que eu tenho. E não. Eu fico assim, no relacionamento tal, não tenho esse problema nos meus sentimentos com você, mas não é de você que eu gosto. Não é de cara, você que eu gosto. E a outra acaba se declarando. Mas eu gosto de você, eu gosto de você. Eu sei, mas se vou continuar essa situação, eu vou ter que te matar. Eu sei, mas foda-se. Eu sei, mas se continuar na situação, eu vou ter que te matar. Então, sinto muito. Mas eu entendo os seus sentimentos, né? É uma cena muito boa. Cara, é uma cena muito bonita, né? E você mostra como que você consegue enganar o demônio, de uma certa forma, cara. E você consegue deixar a situação mais normalizada. Não totalmente recuperada, né? Mas pelo menos agora acabou aquele mal que antes estava tendo, parcialmente. Sim. Até uma outra forma de descontrole. Que pode acontecer futuramente. É um arco muito legal, esse dão da Kambaru. É um bom fechamento de arco. E uma forma muito inteligente de fechar, uma forma legal e mostrar a forma de sentimento, né? Que eu achei, eu gostei bastante, né? Da Kambaru, do Araragi, tá o Shino também na história, tá muito legal. Eu gostei bastante. Então, meu momento marcante é logo no comecinho, você vê lá na primeira saga, quando você tem a resolução do problema da Shinjogahara, que é o problema do caranguejo. Porque ele transmite exatamente a ideia que reforça o que eu falei agora há pouco, que é problemas reais, porque por mais que o outro cara estivesse ali, ajudando ela a segurar o caranguejo e tudo mais, a única forma que ela conseguiu realmente se livrar do caranguejo foi quando a Senju Ogahara enfrentou o caranguejo. Que é até o que é falado pra ela, né? O próprio ele fala, ah, quem tem que se ajudar é você. Daí ela fala, ah, já 6 idiotas já me disseram isso. É, então. Não sei o quê. Porque por mais que o cara estivesse ali, estivesse segurando o caranguejo e tudo mais, estivesse dando uma força no final pra colocar um ponto final no problema, tinha que ser ela mesmo. E ela percebe isso naquele momento. Então, isso mostra mais ainda aquele reforço que eu falei anteriormente. Por isso que eu resolvi escolher essa cena. Porque eu sou uma pessoa coesa. Boa cena. Vai lá, Mugi. É, então, a cena que eu quero falar, eu não posso falar. Já sei. Mas eu vou falar em suma do arco dela, que é o arco da Mayoi. Cara, eu acho que, assim, esse arco, o final dele, ele te surpreende muito forte, entendeu? O desenrolar, o que você descobre através desse personagem da Mayoi, é uma coisa, assim, que, cara, eu nunca imaginei. Beleza, eu entendi que a gente tava lidando com coisas de sobrenatural, mas, sei lá, me deu um baque, sabe? Quando... É, foi um boom na sua cabeça. Boom. Foi um boom, velho. Você queria que fosse diferente, né, Mugi? Ah, eu queria, sei lá. Posso te contar um segredo? Não. Tem uma saga que é diferente. Ah. Oh, God. É, como que é? É Universo Paralelo. Final alternativo é Fate. É bem isso. Tá. Filha da puta. Universo Paralelo. Tem o nome dela do arco também. Tá, filha de porra nenhuma. É, então. É, me deu um... Apertou seu coração. Apertou meu coração. Eu acho que, assim, pra mim, aquele arco, assim, foi o que me convenceu, assim, toda a parte de Bakemonogatari. Eu gostei muito dele. Ó, Mugi, então, recomendação. Vai ver o Monogatari Série Second Season e vai ver o arco do Shinobu Time. Pô, o Mugi vai chorar demais, cara. Você vai gostar desse arco. Cara, ele vai chorar demais. Tem de tudo ali. Enfim, né, galera. Acho que já deu bastante. A gente já falou bastante, né, de Bakemonogatari aqui nesse podcast. A gente já pode encerrar ele recomendando muito, assim, Bakemonogatari. Veja também as outras obras do Monogatari, né? Esse Monogatari, Nekomonogatari Kuro, o Monogatari, Série Second Season, o Hanamonogatari. Fiz o Monogatari, espero que um dia chegue. Ah, tem que vir. Vem até o Katanagatari aí de Katanagatari. Tá vendo tudo mesmo autor mesmo. Aproveita e vê Barakamon também, que é legal. Oh, muito bom. E no final do... Barakamon também é bom. Final do ano estreou Tsukimonogatari. Então é isso, galera. A gente encerra esse podcast especial de corrente de reviews. Lembrando que a gente vai indicar também, pra seguir na ordem da corrente de reviews, pro canal Opinião AG. A gente tá recomendando o Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Melhor Mahou Shoujo Shonen Mecha sem robô do mundo. E agora vai vir Nanoha Monogatari. Para com isso, Mugi. Essas informações a gente vai deixar também na postagem, beleza, galera? Todos os links, vai, tá tudo na postagem. Tudo isso, todas as coisas, vai. Um monte de novos pra você ler também. Enfim, né, galera, valeu então por esse podcast, cheio de histórias, cheio de estranhices, cheio de coisas bizarrices, cheio de coisas psicodélicas também. Enfim, né, e valeu. Falou, galera. Falou, galera. Falou. Falou aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji e olha quem voltou de novo. Vamos continuar nessa onda de energia positiva porque vocês estão mantendo meu computador vivo pra eu continuar gravando com vocês. Então, olha aí. Obrigado, vocês são lindos. Eu sei que vocês estão torcendo por mim mesmo que não saibam disso ainda, mas ok. Já durou uma semana. Força aí, força aí, Dri. Tá melhor do que por muitas vezes, mas é isso. Enfim, né, pra quem escuta o nosso podcast, né, via vídeo, iTunes, né, aquele recadinho de sempre, visite-nos no nosso site, né, o www.projetoxpodcast.com.br. bakemonogatari@gmail.com.br. Pra vocês que querem mandar o seu feedback pra gente, quer nos xingar, quer nos elogiar, quer sugerir tema, quer comentar sobre o que vocês escutaram, o nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Mande a sua cartinha pra gente que a gente lê no ar. Não é o Bom Dia e Companhia, mas a gente lê as cartinhas do pessoal ao vivo pra vocês. É, e não oferecemos PlayStation, não. É. Que não dá. A gente aceita. Se alguém tiver um pra doar, eu tô aceitando, tá? Ou um PlayStation 4 seria bom, né? Eu tô aceitando um 3, que eu tô nesse nível ainda. Curta-nos também na fanpage, né, do Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast. E se você quer acompanhar a gente pelo Twitter, o nosso Twitter é @projetoxpodcast. Isso. Recadinhos, nós temos dois recados importantes. Uhum. O primeiro recado é que o Projeto X Podcast participou da corrente de reviews, tanto que vocês ouviram esse podcast sobre Bakemonogatari, que foi a indicação, né, para a gente. Uhum. Então vamos fazer agradecimentos ao Diogo Prado, do Anikin Kai, que permitiu a nossa participação, além do Denis Guiaboy, do Guilherme Estranho, do Ao Quadrado, também por ajudarem também, né, nessa organização dessa corrente de reviews desse ano. Essa recomendação a gente recebeu do Dr. Megatari, e a nossa indicação é Mahou Shoujo Lyrica Nanoha para o canal Opinião AG. Estamos esperando vocês. Essas informações a gente põe mais na postagem mesmo e a gente já falou algumas delas no podcast em si. Exatamente. E assim, eu quero ver se a sua opinião AG concorda que o anime de Mecha sem Mecha e Mahou Shoujo, sei lá, mas o que tem nisso é tão épico quanto vocês estão querendo falar que é. Espero que sim. Aí os caras não gostam, né? Aí fica você e o cabeça com cara de paisagem. Ah, mas é maneiro. Ainda assim, o anime é bom. Eu gostei. E o próximo recadinho que a gente tem é uma atualização da informação do Catarse, que foi aquela coleta de fundos para poder levar o WeCast no Android, que nós tínhamos duas pessoas que tinham comprado a escolha de tema pro Projeto X, mas a gente tem que atualizar essa informação porque na verdade não foram duas pessoas, a gente foram quatro colaboradores que resolveram escolher a gente, e esses dois escolheram participar da gravação de leitura de e-mails, que são os colaboradores Rodrigo Ramos, também conhecido como Kogawar, e Estevão de Paula. Meninos, obrigadíssimo pela ajuda de vocês, por patrocinar esse projeto, e a gente tá esperando vocês, vão gravar leitura de e-mails com a gente, ou com o Seiji provavelmente, porque o Seiji tá sempre aqui. Com certeza. E a gente vai dar de portas abertas pra vocês. Então, valeu por toda essa colaboração ao Catarse, galera. E esse projeto que vai ficar maneiro, o WeCast no Android. Mas, enfim, vamos então para os e-mails. Poxa, essa semana eu esperava mais e-mails, gente. Poxa vida. Eu entendo. O pessoal tá ocupado com o Enem também. Ah, é. O podcast saiu na quarta-feira também, né? Dia 5 de novembro. Isso. Então, normal. Isso. E a obra de V de Vingança não é aquela obra super difundida também, né? Então, dá pra entender um pouquinho. Falando em Enem, se qualquer um de vocês tivesse sido um daqueles babacas que botou foto da prova no Instagram, você tá proibido de continuar escutando a gente, tá? E você tem que se fuder se você tiver feito isso. É sério. Pois é, né? Ah, é. O nosso primeiro e-mail é do Blackstar, né? Que ele começa falando assim, yo, ainda não li V de Vingança e nem vi o filme. Caramba, Blackstar. Vai assistir o filme agora. Vá ver. Agora. Vá lá. E por isso, ele fala assim, vou deixar para ouvir o cast no futuro não tão distante. E sobre as dicas, ele fala que o cast 113 será sobre o Monogatari Series ou apenas o Bakemonogatari. Por isso, eu continuo com um bom trabalho. E sim, é Bakemonogatari, viu? Tá fácil as dicas. Próximo e-mail do Leonardo Belinotti, que conquistou um certo respeito por parte da nossa staff. Ainda não li V de Vingança, mas vi o filme na escola, quando estudamos anarquismo, socialismo e tal, e gostei do filme, só que nada de extraordinário. Tema do próximo cast, sem ideia, deve ser um anime. Olha aí, com certeza. É, tópico mais importante, cabeça é um babaca. Ouvi nos podcasts antigos, notei que ele acha que tem o melhor gosto musical, de fato ele acha, não gosta de One Piece, pratica bullying com o Mugi, com Adri, de fato ele pratica, gosta de Lanterna Verde, é um vacilão. Você resumiu cabeça perfeitamente, ele é o vacilão do Peixe Espírito. Obrigada pelo seu comentário. É muito pertinente, de verdade. Cabeça é um babaca vacilão, essa foi, pô. Abrimos aqui pro próximo caixa de entrada, o cabeça vai ter o direito de resposta ao senhor Leonardo Belinotti. Vamos ver se ele vai aceitar esse direito de resposta, vai querer se defender de alguma forma ou não. Olha aí. Jogo pra ele. Pelo menos ele disse que a opinião do Leonardo é ponderada, né? Ele falou que ele tem, acho que tem melhor gosto musical. Ele concorda com isso, caramba. É, ele só escuta, só presta atenção nessa parte, né? O resto, foda-se, né? Ele tá acostumado a ouvir todo mundo, você é um babaca, você é um vacilão, whatever. Ele faz por merecer, mas enfim. Com certeza. Bora. Bom, o próximo e-mail é do Rafael 93490, que é meio dele bem curto. Ele fala assim, vi hoje o filme e gostei bastante e pretendo comprar HQ, mas não sei se tá difícil de encontrar aqui no Brasil. Caramba, calma que tem bastante reimpressão da Panini. Não deve ser tão complicado de achar assim, não. É uma revista bem popular até pra ser vendida, né? A capa é simples, é mole, você consegue achar, eu acho que em uma loja especializada de quadrinhos, talvez. Fora que tem sebo também, que às vezes acha aqueles grupos de trocas e vendas de quadrinhos. Tem muito grupo no Facebook especializado em vendas e trocas de quadrinhos, já de mangás, desse tipo de material. Então, se você tiver interesse, procura lá. Você pode encontrar, às vezes, não sei se tem alguma encadernação mais maneira, sei lá. Mas eu já vi ele pra vender em alguns lugares, não deve ser difícil mesmo. Pois é, o da Panini aqui é uma impressão bem baratinha também. Acho que não deve ser tão difícil de achar assim. Em bancas, talvez não, mas que achar em outro lugar mais especializado. Mas lojas, revistarias, geralmente em eventos de animes e quadrinhos, tem as revistarias especializadas que costumam ter esse tipo de material também. Se você tiver planos de ir em algum desses eventos nas próximas semanas, você pode tentar encontrar. Próximo e-mail, César Arruda. 16 anos, mora em Indaiatuba, São Paulo, que não é tão longe assim de onde eu moro. Bom, como no cast retrasado, Nostalgias de Infância Parte 3, eu estava ouvindo pelo celular, não pude enviar um e-mail contando sobre a minha infância, que por sinal foi bem desgraçada, regada a sangue e mertiolate. Eita. Pois estava com preguiça de me estressar com o corretor de textos, a gente entende. Oiê. Não sei nem por onde começar a falar do quão idiota sou, mas acho que um bom início é falar sobre a vez que quebrei o braço por causa de um carro parado. Ai, ai. Era um belo dia de férias, estava lá um jovem César com sua bike, todo descendo uma ladeira de uns 45 graus, dando voltas no quarteirão. Eis que chega um colega, um dos bem filhos da puta, todo mundo tem um desses, né? E diz, ei cara, bora apostar uma corrida? Mas era uma bicicleta pra duas pessoas, meu Deus. Então me passa pela cabeça. Arranja o relógio e nós cronometramos. Quem demorar menos tempo pra dar uma volta no quarteirão vence. Ele não tinha relógio, mas meu pai tinha. Então peguei emprestado sem permissão e fomos à corrida. Na primeira volta ele ganhou e eu não podia deixar isso acontecer duas vezes. Mas é claro que eu pedi uma revanche. E é aí que mora o perigo. Estava eu disposto a correr como nunca havia corrido de bike. Desça rasgando a descida, avá. Porém, havia uma curva a fazer no fim dela. Ainda sem fazer a curva, avisto um carro na esquina. Como se ele fosse atravessar a rua em que eu ia virar. Eu podia ter freado, mas eu perderia tempo e, consequentemente, a corrida. Pois então pedalo pra passar pela frente do carro, antes dele atravessar a rua, mas como estava muito rápido, não consegui fazer a curva por completo. Moral da história, dei uma fratura exposta no braço. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O carro que eu pensei que ia atravessar estava estacionado na esquina. O vacilão que eu achava que era meu amigo sumiu quando viu que eu havia me machucado e consigo levar o relógio do meu pai. Meu Deus, que cara relaxado! Que eu nunca mais vi a cor. Minha sorte é que era pipipite, ou seja, pirar. Me ferrei legal e nunca mais apostei corrida. Gente, que assim, com um amigo desse, quem precisa de inimigo? Cara, sacaneia você, rouba o relógio e se manda quando você tá lá com o braço todo fudido. Que amigo é esse? Que história, hein? Caramba. Ah, eu acho que o cast dessa semana foi de Bakemonogatari. De primeira, pensei que seria de Bob Esponja. Ok. Por causa do caranguejo e do caracol, mas não tem nada a ver com vampiro. Grande abraço e continue um excelente trabalho. E por falar de V de Vingança, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Palavras de sabedoria do nosso amigo César Arruda. Palmas pra ele. E o seu amigo, sério, eu realmente espero que você tenha mandado ele se fuder depois, que merece. Sabe? Que amigo é esse? Mas enfim, deixa pra lá. Amizades. Amizades com os amigos desses, né? Todo mundo tem um amigo vacilão, né? Alguns mais vacilões do que outros. Eu, hein? Que coisa. Mas então vamos mandar os abraços para quem comentou nesse podcast, né? Foram o Gustavo Pandaman, o Rafael Tairo, o Antônio Pereira e o Marcelo Cardoso. Agora falando das dicas, né? Na semana passada, as dicas foram caranguejo, caracol e vampiro. Assim, as duas primeiras seriam um episódio especial de Halloween do Bob Esponja, se a gente for partir pela ideia do César Arruda. Talvez! Por que não? Um dia. Caramba. Não, não vai acontecer, mas enfim. Eu não vi Bakemonogatari, então não posso explicar essas dicas. Então deixa pros manjadores. Tem tudo a ver com todos os personagens, né? O caranguejo tem a ver com a Cindy Ogahara, uma personagem bem principal nessa história lá de Bakemonogatari. Caracol tem a ver com a Hachiko de Mayo. E o vampiro teve com a Araragi também. Três personagens bem relacionados, né? Com essas três características. Bom, mas as dicas da próxima semana. E torcemos para que tenhamos um próximo podcast. Sim. Na próxima semana que vem. É. De novo estamos nessa situação. Ai, ai. Pois é. Mas as dicas até o momento são Mala, Avião e Farofeiro. Meu Deus, o que, que vai sair daí? Olha, não tá difícil. Não tá difícil. Eu acho que todo mundo que escutar a palavra farofeiro vai sentir aquelas lembranças legais, legais da infância, de momentos talvez não tão sóbrios em algum momento da vida. A temática desse cast é bem legal. De fato, eu sei que vocês vão curtir. Espero que a gravação também seja legal. Vai ser, oh, acredita. Mas é isso, galera. Beijos. Falou. Mara, oboe te ru na yo mai ha mo ni do to so koro ra dai de wo I go the distance. Mugi, porque ele tá falando quase nada. A gente puxou muita coisa. Parou, a gente tá no boa. Segundo tópico. Segundo item, calma, Mugi. Não, mas não, eu vi pelo meu áudio aqui a quantidade de tempo que eu fiquei fora. Uns 10 minutos você ficou fora. Nossa. É. Vai lá, amor. Minha irmã me ligou, ela tá grávida, ela precisa de atenção e, tipo, enfim. Caraca, ela tá grávida. Por um momento eu achei que você ia falar que ela precisava de alguém pra levar pro médico. Não. É, o bebê tá nascendo, Mug, você pode vir aqui. Tá meio cedo, né, Mug? Me levar pro hospital que a bolsa estourou. Vamos lá. Vamos lá, o resuminho de... Bakemonogatari. Que anime é esse? Bakemonogatari. É, eu não lembro se essa minha cena que eu vou falar agora é do Nisse Monogatari ou do Baki Monogatari. Posso estar confundindo. Mas é uma cena que eu gosto muito, que é a cena que o Araragi tá na banheira e a Shinobu começa a aparecer. É do Nisse Monogatari. É no Nisse, não porque é? Porque a Shinobu está falando. É justamente quando ela começa a falar muito. Enfim, escolhe outra. Então, beleza.